Mike Juliette Romeo na escuta da torre? Rio 9811, autorizado, alinhar e manter cabeceira 90. Autorizado, alinhar e manter 90, Rio 9811. Papá Mike, Juliette Romeu, usa critério do comandante, o vento 110 graus, 07 nós, reporte no solo controlado. Se tiver como reportar na frequência do controle também, não tem problema não, ok? Ok, ciente então. 4299, solo 051, 211. 9811, autorizado decolar, pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Salvador Tower, Bon Dia, American 239er, position Duna, ILS, runway 10. American 239, continue your approach, check your engine gear, and expect further instructions. Roger. Rio 9811, decolada 06, chame controle Salvador, 1-10-0, decimal 8. 208. É com você, autorizado o sonamento, sem ter táxi. American 239er, checks landing gear, down and locked. American 239, clear to land, runway 10, winds 100 degrees, 08 knots. Clear to land, 10, American 239. Para todos os seus casos, bom dia, mantenha o ponto de espera. Aí, para você, ataque autorizado, reporte para ingresso na piscina 7. Força aérea 735, prossiga. Força aérea 8735, mantenha a posição. É para PC reciente ali, mantém a pistão no site. Azul 4234 ali, mantém a pistão na zero. American 239 on the ground at 11. Locate runway 2 right to contact the ground 121.1. Right, we'll clear at the end and switch to ground. American 239. Era 735, prossiga. Comandante, eu vou decolar o tráfego da Azul, que estava como número 1 no ponto de espera. Após o decolo, senhor, mantenha a posição e aguarde. Azul 4234, autorizado a decolagem na piscina 0, vento 1, 0 grau, 08 nós. Força Aérea 8783, a linha mantém pistão zero. É Copa Sierra, Torre. É Copa Sierra, outra posição devido ao perfil de saída. Copa Sierra vai manter posição devido ao perfil de saída. Azul 4234, decolando, Zuno 4, chama em controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. Força Aérea 8735, autorizado decolagem, vento 110 graus, 09 nós. Salvador, continua o Oceanair 6312, no INDES. Oceanair 6312, continue para o pouso. Confirme para o 6312, senhor. Oceanair 6310, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. 6312, continua a autorização. A aproximação, aguardando a autorização. Aérea 8735, fora do solo, ao Zuno 5, curva à direita, e aguarda a transferência de controle, reporte livrando o eixo da pista no 735. Direita, reportar transferência, reportar livrando o eixo da pista, o 8735. Oceanair 6312, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 079. Livre pouso, pista no zero, Oceanair 6312. Já livrou a pista. Já tá próximo ao farol de Itapuã. Força Aérea 8735, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 108, muito obrigado, bom dia. Copa Sierra, autorizado a decolagem, pista 17, vento 100 graus, 05 nós. Oceanair 6312, solo ao 18, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 211, 63. Eco Papa Serra, decolado aos 19, chame controle de Salvador, 120.8. Gente, Eco Papa Serra, bom dia. Continue a aproximação, cheque 3, pode haver autorização. Ah, 3304 vai passar o Indiacerra, baixou e travou. São 3304, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. 13 com 09, obrigado. 3304, solo a uns 24, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita 1211, tá 3304. O 1887, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 099. 1887, decolado aos 30. Chame controle Salvador, 120.8. 220, bom dia. Salvador, o trip 5217, faça o externo baixar travado. Trip 5217, continue a aproximação e voz de autorização. 217. Trip 5217, livre pouso, pista 10, vento 1009-099. 217. Trip 5217, está confirmando o vento, 1000 graus, 09 mais. Sim, amor, 5217. Solo 33, livre direita, chame solo 121.1. 121.1. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3259, está estabilizado no IELS. 3259, continue a aproximação, cheque 3 de pouso e aguarde de autorização. Baixado e checado, tá 3259. Tá 3259, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Paciente, tá 3259, pouso autorizado. TAM 3859, solo aos 37, livre à direita, chame solo, 1, 2, 1, desce ao 1. 1, 2, 1, 1, 3, 8, 5, 9. Azul, 997, Matanhas. Torre Salvador, azul 9978, bom dia. 7 mil. Azul 9978, bom dia. Continue a aproximação. Cheque 3 de pouso, sequência de autorização. Gente, eu tenho tráfego por embaixo. Três milhas e meia, baixo travado, azul 9978. Confirma, azul 9978. Por baixo travado. Azul 9978, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 099. Gente, livre pouso, azul 9978. Azul 9978, solo 41, livre à direita, chame solo 121, decimal 1, bom dia. É confirmado 21, pode virar. Afirma, azul 9978, 121, decimal 1. 121, azul. Mike, bom dia. Autorizado táxi, reporte no ponto de espera da onde que para ingresso na pista no 7. Bom dia, tá 3. Pronto? Ah, 3179, atenção, pronto, quanto a pera da 10. Santa 3179, autorizada a linha de decolar, pista 10, campo 100, grau 089. A linha decola da 10, Santa 3179. Mirenque Mike, está autorizado a alinhar e decolar da pista 17, vento 110 graus, 089. Gerente Mike, decolar 249, tem condições de agilizar o cruzamento do campo? Afirmativo, já girando aí, mas é Mike Mike. Gente, do Mike Mike, reporte livre no início do campo. Vou parar, Mike. Batango Vitor Fox Fox, autorizado táxi até o ponto de espera. Da onde que o repórter foi ingresso na pista no site? Batango Novembro, Henrique Mike, Chumi Controle de Salvador, 120 decimal 8, bom dia. 208, até regresso, Mike. Batango Vitor Fox Fox, autorizado, alinhar e decolar pista 17, vento 120 graus, 09 nós. Vitor Fox Fox, desconsidere, alinhe e mantém pista 17. Janeiro 6225, aguarde. Air 6225, a linha decola pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Gente, o Rico Delta reporta sobre o canal de Chapuã, sem baixa de som. Batango Vitor Fox Fox, gente, não tem posição. Oi, bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Mike Juliette Romeu, a whisky da rotatória está autorizado o pouso na sua 17 para toque no Patinho. Mike Juliette Romeu, confirme. Mais direto ao meu processo de terra índia com índia para o seu aeródromo, está passando a da rotatória. Toque no pátio 5 para a costa. Como é que o Juliette Romeu se enche? Reporte final de 3 milhas da pista no site. Confia, Pedro Romeu? Reporte final de 3 milhas para a pista 1 no site, Max Juliette Romeu. Vou entrar no sinal 3 milhas, 1 7, Romeu. A vertical de Itapuã, o Mike Eco Delta. Sobrevoamento Eco Delta, autorizado o cruzamento da final da pista 1 0. Autorizado o cruzamento da 1 0, vai reportar a perna do vento pela direita para 1 7, o Mike Eco Delta. Locador de Passango, Vitor Fox Fox, autorizado decolagem pista 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Maria Pedal da Torre. Mais força, prossegue. Maria Pedal, tem forma tráfego, é um... Papa Alfa, correção, é um helicóptero prosseguindo para a final da pista 1-7, será o número 2. O Mike Eco Delta vai ser o número 2, confirma? Mike Eco Delta, afirmativo. Será o número 2 para pouso na pista no 7. Fica atento ao Mike Juliette também prosseguindo. Atento ao tráfego, será o número 2, o Mike Eco Delta. Já efetuou o cruzamento. Oceaner 6225, decolando 56, construindo do Salvador, 120.8. Sim, Salvador 208, mais bom dia. E o Mike Juliette é o meu 3 milhas fora para pouso no 7. Mike Juliette Romeu, autorizado pouso na pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Gente do vento, segue para pouso, está autorizado 1-7, Romeu. Azul, 4299, linha e mantém pista 1-0. Azul 4299, utilizado decolagem pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 099. Papa Tango, Vitor Fox Fox, decolagem 57, home controle de Salvador, 120.8. 1208, Papa Tango, Vitor Fox Fox. Final 1-7 para liberação na Papá Pati 5, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, autorizando pouso na pista 1-7. Romeu. O Mike Eco Delta. Mike Delta negativa, alongue a perna do vento da pista 1-7. Mete Cuidado Torre. Corta, prossegue. Mete Cuidado, prossegue para o sinal da pista 1-7, aguardando pista livre, autorização para pouso. Prossegue, sinal da 1-7, aguarda pista livre, o Mike Eco Delta está baixado, checado. Juliette, Romeu, passa no solo controlado. Azul, 4299, decolado em 59, chamei controle de Salvador, 120.8. 208, obrigado, bom dia. Meteco Delta, livre pouso, pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-7, Mike Eco Delta, está na final. 7 Romeo, Sala 00, frequência livre. Oi, Salvador, papel uniforme Delta Victor Serra. Papel uniforme Delta Victor Serra, prossiga. Atingindo o rotatório no exato momento. Delta Victor Serra, ciente. Prossiga na aproximação e autorização. Felipe, que mensagem? Delta Victor Serra, continue sua aproximação e aguarde autorização. Ciente, Delta Victor Serra. Mas é com o Delta, livre pouso, que está na 7, 21, 00 graus, aeronave nós.